essa é a nossa oração, Senhor. Queremos ser vaso novo. A tua presença é mais preciosa do que o ouro. A tua presença é socorro presente na angústia. Oh, Senhor, não perca. Conheces o meu andar, sabes quando deito ou me levanto. Sim, Senhor. Conheces meu coração, sabes os meus intentos. Você pode fazer essa oração, Senhor, dizendo assim: olha, oh Pai Santo, toma! Toma minha vida em tuas mãos e me faz de novo. Vaso novo, eu quero ser o mais precioso. Toma minha vida em tuas mãos, pra que eu possa sempre te adorar. Preciosa do que o ouro, escondido em vaso de barro. Oh, maravilha! A tua presença é socorro presente na angústia. Conheces o meu andar, Senhor. Conheces o meu andar. Sabes quando deito ou me levanto. Fala pra ele, fala. O Senhor conhece o meu coração. Conhece sim. Conhece meu coração. Sabes dos meus intentos. Todos numa só voz clamando ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos e me faz de novo. Essa oração.